é que é o JLED correto, cotejamento, confirma o perda de autonomia e alternativas. Sim, a gente vai chamar a torre 1 no 895, bom voo. Gente, tá 3191. Será que pousa mesmo para a linha e mantém? Quais aeronaves ali e mantém, tá 3191. Voo no 864, pouso autorizado, 100 graus, 089. Sim, pouso autorizado, voo no 864. Send 09, Yellow Parking. Roger that, Alpha Juliet, April 1, send 09, thank you. Autorizado, chama táxi. Mário 150, 1096, agente azul 4082. 4082, descida para o 050. Afirmo, 050, azul 4082. Controle agora novamente ao Tiago Lange, na vertical da rota do Abacaxi. Vai prosseguir a baixa altura até o Ibacemi, se autorizado, chama. Gente, o Serra Azul é autorizado, mantendo em... mantendo 5318, 500 pés. Permanente, é 200, autorizado a descida para 2500 pés, autorizado a RINAVE, reporte estabilizado. Salvador, é o coach cargo 9074. 9074, prossiga. Nível 320 para Guarulhos, senhor. Centro de informação aqui. Tente confirmar o horário da notificação, por gentileza. É os 45. É... um pouquinho adiantado, se o senhor tiver alguma coisa. Sim, sim, a gente ainda não tem o seu plano aqui, parece que confirmar, é 3h45? Afirmativo. Sim, será coordenado, só um minuto. Autônomo 1094, posto de estacionamento, posição 612. Gente, 1094, mantém a posição, só um minuto, pois. Guardar, 094. Flight 64, no solo 24, libere a direita de taxiway Fox, chama 1219. Já tem o plano de assistência, aguardando só o código do centro. Mais 30 segundos. O voo 1094, meia dúzia, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, voo 1094. 9268, pronto, cópia. Guarulhos 400 autorizado, via peso Luno 0. Cola pista 10, curva direita da El Leda, Motiva. O transponder 5427 e o controle 120, decimal 80. Uhum. 1208. Cola Luno 864, livrou. Correto, chame pronto na 2. Já tá pronto, vou lá, tá. Número 2 no setor, aguarde pro puxo, 9268. 1864, Alfa, reporte antes da Juliette, siga no tanto. Alfa, reporta antes da Juliette, 864. Decolar 2-2-6, chame o controle Salvador 1-2-0-8. Chamar 2-0-8, controle agora, tá? 3-1-9-1, uma boa, tá? Direita Índia, ponto de espera 295-16, boa viagem. 16, ponto 0-2-9-5, obrigado, uma boa tarde. Totalmente pronto. dele também. Controle Salvador, muito bom dia, Santa 3191, decola da El, cruza 2000 pés. Santa 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Da El 360, 3191. O 3191 teve condição de voar, Leda, senhora? 3191 autorizado, Leda. Muito graças ao Leda na planta. 3191. Capitão, procedimento compartilhado na 6200. Será em 6200, compartilhado do procedimento RNAV, chame torre 1 no 8, decimal 9. 10295, onde? Aqui. Ok, Tan 3198, Yogate 09, we have a traffic at the Go Company, finishing the push to taxi. Ok, maintain position before Juliet, please. Ok, now visual with the other first. Ave afirmativo, aguarde autorização. Blue Charlie Mike, ingresse no corredor, reporte através de Paris. Através de Paris, Mike. Oi, Salvador, boa tarde. Montinho, Geneve 200, passando 372, baixa de trabalho. Esse vídeo, está sendo liberado pelo companheiro, ok? Mantenha a posição. Mantendo. Muito bem, passa. Bom, meu mic é com Juliette, suba restrito a 3 mil pés inicialmente, aguardando. Salvador Azul 4082, a gente está voando 366 e high-speed. O 4082, negativo servidor 366, após ETAP, voo servidor 368, redução de velocidade 2209. Após ETAP, voo 368, reduzindo 2209, 4082. A Palmeiras Serra Zulu Eco será autorizado, chame agora a torre na convenção no 8 decimal 95. Serra Zulu Eco, prossiga, torre na escuta. Está próxima, sabe, senhora, estou a baixa altura, mas eu queria fazer a vertical da paralela. Eu não entendo, eu persegui a paralela até próximo ao aeroporto. É uma fotografia filmada, senhora. Ok, estou ciente. Mantenha a escuta, ficar acondicionado ao tráfego, ok? Caso seja necessário, se afastar, eu chamo. Ok, ficar acondicionado ao tráfego, senhora, na pista permanente. Of the company go after you credit to the tax until the stand 09. After go, you're clear to proceed to stand 09. 3198, thank you. 4368, confirme o altímetro 1016. Altímetro 1016, obrigado. 0 no meio, obrigado. Gente, carinho, lenço no meu pé, só 1 minuto 4, ok? Ponte cargo na escuta. Na escuta, prossiga. Confirma se mexe a matrícula, por gentileza. A matrícula é o... É o X Charlie Alpha, X-Ray Charlie Alpha 9074. 9074, muito obrigado pela informação. A gente está coordenando aqui com a COA, correção com o SALAES, junto à mesma, se possível entre em contato, ok? Para coordenar o plano. Tá, você já tem o horário do plano aí? Qual o plano apresentado? É um 13h45? Não, somente temos os planos anteriores aqui no repetitivo, no, na integração, mas não temos o plano das 13h45 não, ok? Se tu quiser entrar em contato com a sala S, né, pressão do Dodge, pra liberar o seu plano mais rápido. Ah, tá bom, vou fazer. Muito obrigado. Sobre posição 1h, 11 milhas, rumo nordeste, cruzando 7 mil pés, descida para 4 mil pés, um Embraer 190. Seu material 3, meu. Obrigado. 14307, decolagem autorizado 090 graus 079. 2, Salvador, Gol 1094, ponto de estar 10 pronto. Ali mantém Gol 1094. Ali mantém ponto 10, 094. Que número está pronto? Do 4082, autorizado final do procedimento, em descida para 2.500 pés, reporte quando estabilizado, redução de velocidade 1809. 1.80, reporte está estabilizado, no 4082. Ok, sim. Irmão, diga o relatório do Lu e Charlie Mike. Bota na visão, mãe. Boa, bota. Tá. 4207, decolada aos 33, chame o controle Salvador no 20 decima 8. 208, boa. Aí, nave Campo Avista Azul 4082. Ente o azul 4082, aguarde para a transferência de comunicações. 4082. Controle voo azul 4207. Do 4207, controle radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Via da EL 360, azul 4207. Certo, protegimento, chama para acionar. A torre em 1895, tá? Se passa para ver a autonomia alternativa. Chama a torre, bom voo. Zero nós. Livre da colagem de voo, 0-4. 9-2-6, outro apuxa. Apuxa. Autorizado, chama a táxi. O voo no 162. Ok, vai voar, está apuxando o capão. Meu Mike Eco Juliette, confirma intenções. Voa até Arbo e após prossegue para o procedimento NDB Azul. Para 4 mil pés, após a água, retorna para o Zulu, o Marquês Direto. O meu Mike Eco Juliette, ciente, estará sujeito ao tráfego Mike Eco Juliette. Crescendo agora a longa final na zero, tem que mesmo ultrapassar seu retorno. Ok, só, vai perseguir a cara do Sarau, só azul. Já pronto, corre, Sarau. É corrigindo aqui, confere, pronto, corre. Autorizado Serra Brava, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo para November 857, Mousu. Nível de voo autorizado 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda e Irume. Transponda 5426, controle 1208. Então, agora 1h, 2 mil pés abaixo. Formou o tráfego mantendo 200 pés, em Robson 44, encontra-se na escuta da torre. Ciente, confirma a frequência da torre? 1-1-8-9-5. 7-9-5, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 2. 1-0-9-4, decolou, não. 1-0-9-4, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 370. Na Momo, subida nível 370, obrigado, senhor. Controle Zulu, Charlie Mike, visual. Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5. A torre, mãe. Torre, Zulu, Charlie Mike, visual. Próxima rotação. Gente, Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike, sinal na sede autorizada, aguardando instruções de pouso. 7, aguardar a instrução, virou de alemão. Papo Romeu Mike Eco Juliette, ciente, autorizado voar Duna, em descida para 2 mil pés, autorizado final do procedimento MDB Zulu. Mike Eco Juliette, autorizado em direção MDB, em descida para 2 mil pés. Qual é o nosso plano? Confirma o VB 89? Não, VB 89. Gente, o Gol 9268, VB de 05, autorizado táxi, direita índice, ponto de trafista no 0, chamador, em 1, 1, 0, no meio, bom gol. Vai de coordenação, 4207. Gol no 556, autorizado, chama táxi. Nono 62, autorizado após o TAP, Serra Vitor 366, em descida para 4 mil pés. 4 mil pés, 16, então. Azul 4207, autorizado por hoje, Mótima. Mótima, graças a Deus, 4207. O meu Mike é com o Juliette, mantenha. Azul 4082, Solas 40, liberou via Fox 219. Fox 219, boa tarde. Tana Papá, Kilo Romeu Oscar, ajuste na 0 no meio. Azul 4082, liberando Fox. 4082 azul, autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1. Correção, levanta a posição antes da Juliette, ok? Temos a aeronave puxando no sensor. Sensor, antes da Juliette, azul 4082. O Bravo Kilo Índia, por gentileza, confirma a matrícula toda e o horário do, da notificação. Firma 1430? Gente, faltam 50 minutos pro seu plano, ok? Vai agora mais alguns minutos, seu plano não está ativo no nosso sistema ainda. Chama novamente por volta das 14 e a gente vai provavelmente para o seu plano aqui. Start. Thanks, Solos 4-1, confirma o site. Gente, aguardei para ingressar na Papai, ok? Estou com tráfego prosseguindo sentido contrário. 62, autorizada a descida 2.500 pés. O ajuste permanece no 0.6, reporte com a 2 estabilizada. 2.500, agora vai estabilizado. Gol 1.094, chame o centro Recife, 1.2685, alterna 1.2545. Mantém a posição aí agora para prosseguir até Papai. 9268, decola 241, chame o Salvador 120298. 208, gol 9268, obrigado. Final 1251. Controle, voo 9268, bom dia. Voo 9268, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o voo 400. Via da EL 400, voo 9268. Aquilo Romeu Oscar. Can 3745, 30 Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, da El Leda, Módica, transponder 5431 e o controle em 120 decimal. Juliette, 4082. Pista 4082, só um minuto. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, depressor 10. Recorda pista 90, curva direita da EL, da Módica, transponder 5431, controle 1208, 3745. Correto, chama pronto, sinal 03. Gol 1556 na posição 04, não escuta? Afirmou, 1556, não siga. Gente, já foi autorizado o push, tem um estimado pra iniciar? Fazendo um probleminha aqui, agora está iniciado. Gente, o 1556 mantém a posição só um minuto. Estamos indo lá para ingressar no 01, não vai demorar nem um minuto para o seu push, ok? Ah, ok, mantém aguardando a sua instrução, o 1556. Azul 4182, autorizado o ingresso, posição 01. Sim, 01, agradeço ao colega, 402. Aqui, mantendo a escuta. Acuda lá, regular. Romeu Mike Echo Juliette, 2 milhas noroeste de Salvador, resta uma navegação com proa de Duna, descendo para 2 mil pés. Após a Embraer 190, inicia. Sente, após a Azul, a gente inicia, agora sim, fica bem. Serra do Eco, não escuta. Não escuta, Serra do Eco. Tem condições de prosseguir via a Estrada do Coco? Sobrevoando a Estrada do Coco? Afirmo, senhora. Aqui eu já vou estar ingressando na praia do na Estrada do Coco, tá? Ok, gente. Agiliza o cruzamento do final no zero, por gentileza. Ok, tá agilizando, Serra do Eco. Torre Gonu no 62, final R9. Gente, Gonu 790, só um minuto. Cópia para Recife, para Puca Caju, ok? Já livrou a 1-0. Gente, Serra Azul Eco. Via Estrada do Coco, mantendo a escuta permanente. Ah, boa permanente, Serra Azul Eco. Pode autorizar aqui no meu ótimo, no 00 grau, 07 lote. Chame Centro Recife em 12835, alterno no 251. 2835, 251, 9268, boa. Boa. Ao meu Mike Eco Juliette, autorizado o final do procedimento NDB Zulu. Reporte quando estabilizado. Afirmativo, Mike Eco Juliette, reporte iniciando órbita. Chegou 1556, temos 1-75 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna com fim. Gente, autorizado, tá? A direita a gente pode esperar a vista no 0, chama a torre. 1895, ajuste 1-0, 1-6, bom voo. Sente, 1895, via Índia, na 06, boa tarde. Robson 44, não era interferir com a próxima. Tá 7, ele tá com livre pouso na 10. No 62 é bom. Tirou meu lógico, decolado de 47, M controle, 120.8. 120.8, tirou meu lógico. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, corredor Axé, reposte no farol da barra. Reposte no farol da barra, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, quando possível, ser estimado para pouso. Favor, Gol, 5.0.0, visual coronavírus na final. Gente, Gol no 5.5.0, pode ser a fina curta, realizada na LMD. Quando está a fina curta, nenhuma tem, Gol no 5.5.0. Meia dois, salas 48, libera a direita, via taxi Golf, corrigir Fox, 121.9. 219.9. Pro 790, pronto. 1790 para Recife, me escuta? Autorizado, Terra Bravo, Robo Foxtrot, conforme rota, plano de voo, piso 17, nível de voo autorizado 370, decolada no zero, primeira curva esquerda, Puca Caju, transporte 5433 e controle no 208, coteja. Zero está autorizado para Recife, na UPZOLO 17, na cola com curva esquerda, dá 1-0, Puca Caju. É isso aí, 5433 transponde, 208 controle, chama nessa posicionamento. Tem que chamar o posicionamento na 10, vamos fazer o zero correto para o planejamento. 5433 transponde, apenas no posterior. 5433 transponde, obrigado. Salve, Gol 1162, bom dia, Libro. No 1162 da Gol, autorizado, Alfa Juliette, bate 1 na posição 04. Alfa Juliette, foi 04, 1162. Quilo Índia, prossiga. Bravo, Quilo Índia, seu plano faz 15h30, ainda temos 40 minutos. O plano só fica ativo por volta de meia hora antes, okay, do início do plano. Não temos seu plano aqui ainda ativo no nosso sistema, não. Luna 556, declarado as 51, chame o controle no 20.8. 508, voo na 556. Espero que o Romeo Oscar. Voo no 556, contato radar na decolagem, suba via saída da Elpa, nível de voo 360. Da Elpa 360, voo na 556. Papa Barbel, você é azulante. Prossiga. Abandonando, consegui cair em mar. Obrigado, grato pela colaboração. Ok, chama na coisa. Já tá visual, Carmen? Não, mas 3 minutinhos. Ok, sim. Chama no solo controlado. Controlado, é controlado, Sandra. Passando aqui o Romeu Alfa, reporte 20 milha em Salvador. Alô, Alfa, reporte para o Guarulhos. Salvador, sua 3745, feedback acionamento no 035. Testa 3745, só um minuto do push, estamos na nave em outro setor, já término para trás, ok? Mas é a posição. Testa agora, 3745. Ah, meu mic é com Juliette, confirme que está estabilizado. Estabilizado, aguardando o bloqueio, ok? Gente, Mike é com Juliette, complete, final do procedimento NDB Zulu, chame torre 18.95. Mike é com Juliette. Romeu, Mike é com Juliette, torre, prossiga. Na final, vamos arremeter na NDA, prosseguindo para a próxima arremetida 197 aqui. Ok, sim, chama iniciando a arremetida. Então, 3216, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 016. 050. Gente, confirme a proa do desvio, tá? 3216. É, proa 04. Gente, autorizado desvio, então 3216, reporte por término de desvio. Não, não. 18.95, ajuste altímetro no 096, movou. Bate o Índia 18.95, 1016, ponte espera da 0, pé da 0, bonito. Então, 3745, ordenando que a equipe de solo passe passagem em Boeing da companhia Gol a causa e inicia a fuga. Após o Boeing da companhia Gol autorizado o pushback, o acionamento é 3745. Guardião 05, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Estou mantendo 500 pés, guardião. Papatango, Kilo Romeu Oja, não atrás para reportar no setor, tenha frequência livre, bom voo. Uno 556, chame o centro Recife, 12835, alternando 251. Reporta para cancelamento, para o toque remetido na 7. Autorizado para seguir para final na 7, para o toque remetido. Dois no meio após desvio, voe na proa de etapa. Só um minuto, cópia, prepara Dael, Leda e após Zerumi. Para manter a ponta de pé. Manter a ponta de pé, obrigado. Oi, o Mike é direto para ir à base, não é certo? Afirmo, chamando a final. O voo na produção R, reporte condição estabelecida. Salvador, voo 2162. Informação Silo, descendo do 150. Voo 1962, acione a identificação, voando para a Bob para interceptar a chegada à mar e desça via para o nível 060, ajuste no 06. Proje para a Bob, após o nível 060, pode manter a prova para evitar formações após para a Bob? Autorizado desvios, o voo 1962, reposto por termo de desvios. A manter a prova até outra vez com a areia, com o 962. Se puder, vai estar se agradecendo. Gente, após desvio, voa na prova de tapa, voa no 962. Após desvio e tapa, 962. O 962, reduz a velocidade para 2709. 2709, reduzir no 962. Entendi, depois vem a metida. Vai iniciar a decolagem 1901, 790. 7790. A 32 eu nomeia, voe o serviço 366, desça para 25006, ajuste o altímetro 1096, informe estabilizado final do procedimento da RNAV, TAM 32, 1096. Campo do serviço 366, portal estabilizado, o TAM 32, 1096. Juliette, estou com RMT 02, curva à direita e agora para girar a base. Pela direita, entendi que está livre de acertar a perna do vento. Pela direita, não certo, se passa ali para a perna base. Com a borda. Gente, para confirmar pela autonomia alternativa, para a gente ler. Aguarde. Victor, desça e mantenha 1.510 via corredor forte. Bom, 790, obrigado. O ajuste é 1.016, bom voo. Índia, 189.5, 1.016, boa, 37.4. O Xarém 62, 1.3, pronto. Pronto. Autorizado, Serra Brava, Golf Lima, conforme rota, plano de voo. Para novembro 857, voo sul. Nível de voo autorizado 360, igual da pista no zero, primeira curva direita, da El, Leda, Irume. 5446 no transponder, 1208 no controle. Voo 370, via saída PUC. Na PUC Aracaju, a gente vai subir, Mateus 370, voo 790. Tem 6213 correto, protegimento, chama pronto, está na posição 08. Autorizado, mais é que o Gillette. Chama no final. Tango Bravo Kilo Índia, me escuta. Serra Victor 366. 962, voe ITAP. Aceptar. Após ITAP, Serra Victor 366. Voe ITAP, após ITAP, Serra Victor 366. Esse mantém a 4 mil pés, voo no 962, ajuste 1016. Modulado, entendeu? ITAP, após ITAP, 366, voo 962. Afirmo, desse mantenha 4 mil pés de ajuste de altímetro 10 ou 16. 4.000 com Quer que o Juliette fala 06, confio no pátio. Quebec, autorizado, chama ele pra... Azul 4463, formação em curso Lima, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, Golf 77, nível 180. Decola da pista 1-0, primeira curva direita no perfil de saída Coral, vai acionar no transponder 0273 e o controle no 208. Azul 4463, autorizado Celso 1-0, rota com transponder, Golf 77, decola da pista. Correto, o cotejamento já aproximando na posição 01. Decolada 08, chama o controle 2020. Muito boa tarde. Controle, outra 3745 decolada na 6. Quatro, cinco, contato radar na decolagem. Suba e mantém o nível de voo 360, via saída da EL. Acendendo ao 360, na da EL, 3745. Ground, this is go 1864, request approved flight level 350 to Mashok. Sou 32, eu nomeio, completo final, chamei torre, rondo no 8.95. Sou Roof, via Up Zulu 17, flight level 350, running 1-0, first throw to your left, Puka departure of the Aru transition, call 5464, control 120.8. Confirm call. 5464. Approach check level 350, via Alpha Zulu 17, Puka Aru, control 120.8, call this 5464, go 1864. Just confirming the departure. Puka departure after Aru transition. After Aru transition, go 1864. Correct, your pod ready to start up at position 06. Go 1864. This report. Commodore, good afternoon. Turn 3895, information kilo. Guarulhos, flight level 340. So 3895, we're ready to copy. Confirmed. You're cleared to Sierra Bravo Golf Romeo, across the flight plan roof, via Upper Zulu 10, Papa Alpha India, after direct Umbadi, after Upper Zulu 44, Pagode. Flight level 340, first turn to your right, on the runway 10, dial departure after Leda Motiva transition, squawk 5425, and the control 120.8. Box Upper Zulu 10, Pupal, Upper Zulu 16, Osmo, Confi, Upper Zulu 21, Moshep. Could you confirm our route? 3895, just stand by for 1 minute, I will coordinate with the receive center, okay? Okay, thank you. Confi para interceptar a chegada bom. Nome no portal descido, azul 2725. Identificou, ponto, chamando ideal 2725. Autorizado prosseguimento 962. Afirmo, autorizado gol 962, desse mantendo 2500 pés, ajuste o cimetrô 10 no meio, forma estabilizada. 10 no meio para 2500, vai estar estabilizado, 962. And 5 again, we will be back again with your route, please. Okay, we have our flight plan via Upper Zulu 10, Bubas, Upper Zulu 16, Bosmo, Confin, Upper Zulu 21, Moshepi. Okay, so we will be back all the coffee, please. Yes. Could you confirm? Copy the message or I will copy to you again. Okay, just confirm this road is correct. I just made a call code. 12-5-4-2-5, your route is correct. Okay, 5-4-2-5 and control departure 120.8, thank you. Please back already for the startup in the position 09-3895. 3216, no solo 14, direita no 19. Direita 19. Alcha, Mitor, 18, 1895. 1895, 92, obrigado. Tá 3, 209 autorizado Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 209. Autorizado, 100 graus, 109. Tá livre o pouso na 10962. Autorizado, chama táxi, 213. Meu Golf Victor, ingresso corredor Interlagos, informe visual com a SEASA. Na visual SEASA, meu Golf. Autorizado ingresso, parte 1 na posição 07. Parte 1 na posição 7, 2 e com a pista 17, ao meu Golf. O meu Golf Victor chama em Torre Salvador na frequência 118.95, mantém o corredor interlado. Então, se instruções para pouso. 1895. Papa Tango Romeu Golfo Vitor. Chame agora o centro Recife na frequência 128.35 ao término 251. Confirma que eu quero satelizando o pouso cabeceiro na zareta? Afirmativo. Regressa no ponto médio da perna do vento, pista na zero, aguardando instruções. Afirmativo. Exato, 63, recomeça. Senhor 6356, completo final do procedimento, chama agora a torre. 118.95. 1-9-5, 63, recomeça. Aproximação guardando, está livre? Guardando. Voo 1962, o solo Cezuno 7, direita 1019. Cezuno, boa tarde, obrigado. 3 autorizado, ataque. Rebaixo 1 na Índia, quando espera a pista 10 torre. 1-1-8-95, ajuste 10-16, vovô. Solo, Gol 962, Livroma, boa tarde. Gente, Gol 962, autorizado Alfa, reportando isso a Juliette. Acho que a Juliette vai reportar o 962. 63-56, autorizado pouso na pista no zero, vento 1-0 graus, 199. Pouso no zero, 63-56. Vitor visual para o nome da aviança no final? Afirmativo. Condições para seguir a retaguarda da mesma, se enquadram como número 2 para pouso na pista 10? Com certeza. Está autorizado o Romeu Golfo Vitor, a retaguarda aeronave da aviança, girando base para 10, aguarda a notícia livre. Golfo Vitor. Guarda, seu 4473. Aguardando. Vitor, confirma, é pouso final na pista no zero ou ataque remete? Pouso final, só um pouso. Gente. Via Juliette, portão 02. 02, 962. Qual de descida é o 2725 da Azul? Desce manter 4 mil pés de ajuste em cima, entrou no 016. Azul 2725. 4 mil pés, 2725. Salvador, bom dia, voo 2067 com a Lima, portão 4, aprovação para Guarulhos. 6356, solo foi 20, direito no 219. Direito no 219, 6350. 63, autorizado. Puxa, acionamento portão 1, chama para o táxi. Autorizado, puxa, acionamento portão 1, 4463. Solo, acionamento 6356, ligando a pista. Romeu Golfo Vitor, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-1-0 graus, com meia dúzia de nós. Pouso autorizado no zero, Romeu Golfo Vitor. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolo no zero, um baile Pesolo 44 Pagode.